Música maravilhosa, né? Bate mesmo a saudade daquele tempo. Como essa outra aqui, ó. Vamos lá? Mas eu pensei em deixar. Se você briga por qualquer motivo, confesso que tem vontade de ir pra mim, pra nunca mais viver. Quero ver assim, ó. Por que brigamos? Não posso mais viver assim, sempre chorando. Oh, minha paz. Esqueci das tolices que você disse. Já tentei, mas não posso. Tenho a impressão que esse amor que existiu entre nós, pois só resta uma chama apagando. Com medo de ficar só, me apavora e eu me desespero. Só me resta pedir sua ajuda, pedir que você não me deixe, meu amor.